aéreo do teste 35, cruzamento correto. Após plano para acionamento, tá? TAM 3895, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 251, alterna, 3325, tá, 3895, bom trabalho a todos. Trata igualmente. Vitor Kilo Delta, bom dia, acione identificação, acione código transponder 0222. Vitor Kilo Delta, ciente, desça para 3 mil pés. Ajuste 10 no meio. 3 mil pés, Salvador, bom dia, gol 1956. Gol 1556, bom dia, contato radar na decolagem, sub e mantenha 360, saída da El. 360 da El, quando possível, voar da El ou Leda. Autorizado Leda, gol 1556. Leda, muito obrigado. Charlie Alfa Tango, frequência limpa, coordenação. Vitor Kilo Delta, confirmo, já voou em condições visuais nessa rota? Sim. Era ele? TAM 3191, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 125, 13325, muito obrigado, bom domingo. Grato, igualmente, bom voo. Obrigado. Gol 9455, desça para 2 mil pés, ajuste 906, autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, após habilitado. 2000, autorizado em CX3, portal estabilizado, ano passado. 443-463. 443, prossiga. Qual é a sua subida prevista para Ilhéus, por favor? Da Euleda Ilhéus. Da Euleda Ilhéus, obrigado. Alfa Tango, prossiga. Aparra o meu Charlie Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Tango, ciente. Mantenha o litoral 500 pés, permanece ajuste no 06, reporte Parque de Pituaçu. Gol 955-6, no centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 251, 3325, obrigado. Bom voo. Muito obrigado, bom também. Estabilizado, 1-0, gol 1-4-5-5. Gol 1-4-5-5, complete final do procedimento, chame torre 1-1-8-6. 8-6, gol 1-4-5-5. Charlie Alfa Tango, chame torre, 1-1-8-6. 18-6, graças. Alfa Tango, Vitor Kilo Delta. Desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Tray, reporte habilizado no localizador. 2.000 autorizado, procedimento, reportará o localizador. Vita Kilo Delta. Então, 3804, autoriza da chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 06. Rogério, 8735, livre táxi, chame para ingresso na 190, 8735. Salvador, bom dia, 4463, 180, Nelson. Eu vou 4463, aguarde 4 minutos. Na Suíça. No 455, solo aos estômagos. Salvador, boa tarde, Gol no 455. Gol no 455, táxi via Alfa Juliette 2111. Alfa Juliette 111, Gol no 455. Vem, Matheus, Proje Salvador. Confirme, Vitor, que o Delta. Proje Salvador, tá. 111, Proje. Então tá, vai interceptar o curso do localizador, vem na tua 120, reposto estabilizado. Salva calorizador, pro 120, reportará estabilizado. Vida calorizada. Estarei Léo, nível 180 autorizado. Decolada pistola 0, com primeira curva direita na saída da El, Leda, após Leda, direto Léo. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5477, azul 4463. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180, decola da 10, curva direita, da El, Leda, direto Ilhéus. Controle 1208, a torre 1186 e o transponder 5477. Azul 4463, chame pronto para ativar esse chamamento. Está no 28, chamará pronto para funcionar. Tem informação ainda? 9-62, autorizada a chegada da mar, ingressa para nível de voo 050, QNH 10-16. 50, 1016, da mar, se autorizado, voa Duna. TAM 3804, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, após estabilizado no localizador. Já de TAP 3804. Oi, TAP 962, pode voar, Duda? Por TAP, o Gono 962. TAP 962. Bom dia, 3216, passa o 190, tem informação ainda. TAM 3216, autorizada a chegada na Aridessa para nível de voo 050, que é legal no 06. 050, 3216. Gol no 962, desça para 3000 pés. 3000 pés, no 962. O 962 está livre dos mínimos de altitude de TAP. 962. correto. Longitude direto Barbacena. Decola da pistola 0 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5472, Oceanair 6213. 5162, Lima 3 autorizado, Galeão, nível 340, via Perdulo 10, até Smart, após direto Luxo e após direto Barbacena. Decolando 0, curva direita na Dael, Leda, depois de Leda, Boa Bridge, 1208, controle 186, torre, transporte 5472, portão 4, Ocean 6217, 6213. Ocean 6213, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Já está pronto no momento para o push e acionamento, 6213. 6213 no 04, autorizado, chama táxi. Chama táxi no 04, 6213. Força Aérea de 735, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 050. Seu autorizado vai direto Conde. Autorizado direto Conde, ou Força Aérea de 735. 58. Decolada pistola 0 com primeira curva esquerda na saída Puca, transmissão Caju. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Confirmando 118 decimal 6 a torre, aciona 5511 ou 864. 370 Maceió, Puca, Caju, autorizado 58. 208 controle, 186 torre, 551 no transporte. QNH 1096. 060, QNH 1096, autorizado. Então, 3204, confirme sua velocidade. 250 nós, 3204. 1996, reduz a velocidade para 230 nós. Está seguindo o tráfego 209 milhas. Reduzindo, 962. 85545, para João Pessoa, autorizado nível 190 via Golf 677. Decolagem da pistola 0 com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5505, trip 5445. Autorizado João Pessoa, nível 190, Golfo 77 aerolíneas. Decolando 110 com curva esquerda 2, segunda curva, transição Caju. Controle 1208, torre 1186, transporte 5505, trip 5445. 5445, correto. Chame pronto para o pushback saneamento. Agora pronto para o pushback saneamento. Autorizado, chame táxi. Dona, bom dia. Estou entregando 4430, autorizado aqui a 1174. Então, 3144, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050. QNH 1096. 050, 1096, 3144. Azul 40076, direto TAP. Direto TAP. Quebec Hotel para São Paulo com Goiás. Confirme o local de estacionamento. Vai desejar a decolada 10 ou dá 1 no 7, confirme. Sente o Whisky Quebec Hotel para São Paulo com Goiás, autorizado nível 400 via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Após, prossegue conforme sua rota de plano de voo. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda, pós-Leda Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 118.6, aciona 5503. Whisky Quebec Hotel. Confirmando 5503, o transponder. Já possui o PLB? Quebec Hotel, pode confirmar o PLB? Ciente, para acionamento táxi, torre 118, decimal 95. Confirmando 118, decimal 6, torre. Whisky, Quebec Hotel. Taxi Clearance Ocean 621713. 112 Sousa Board and alternating Sierra Bravo Golf Romeo, 3 hours and 40 minutes. Ocean Air 6213, clear taxi via India, holding point 1810, contact the tower 118.6, QNH 1015. QNH 1015 via India, 118.6 tower. Ocean 6213. 2.032.16, tá livre da restrição de 5.000 etapas? Livre, 3.26. 3.26, informa a estabilidade. A 2 já está para o intercesso do localizador, é pode estabilizado. Estabilizou, 962. O 962, seguindo o próximo agora a 6 milhas da sua frente, resulta por aproximação, chame torre, 1 na noite, décima meia. 86, 962. Azul 476, desce até 3 mil pés, que é na gama 0, 1 na meia. 3.0 na meia. Estacionamento 4463 no 8. Azul 4463, autorizado sem táxi. Livre, chama da tarde. Do 4076, desça para 2000 pés, utilizado final em LSXE, pode estabilizar para um localizador. Reportarei estabilizar um localizador 2000 pés com 1016, autorizado ele é. Do azul 4076. Salvador, boa tarde, 3804, de novo. 3804, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, 3804. Salvador, Felipe, 5445, iniciando o posto de acionamento. Ciente, 35445, chame pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 5445. Botão 3804, ingresso via Juliette, gate 03. Juliette para 033, 304. Ah, 3206? 3206, chama torre, 1 noite decimal 6. Obrigado. Ah, 3144, segue tráfego 12 horas, 10 milhas, desça para 2003 e reposto estabilizado no localizador. 2016, reporte estabilizado, 3144. Azul 4463, tem livre táxi até através do gate 62 inicialmente. Vai dar passagem a Airbus da TAM, ingressando no pátio. E após prossegue Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 9, confirmando 118 decimal 6, a torre. Ajuste no 015, azul 4463, bom dia. E aí, ajuste agora no 015, prossegue através do TAM, aguarda passagem através da TAM. Após sair para o ponto de espera, chamando a torre em 18. Livrou na escuta, com 962, boa tarde. Com 962, boa tarde. Táxi via Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 62. Salvador, Felipe 5445 para táxi, 4 horas de autonomia, 64 POV, alterna Maceió. 5445, táxi livre, chame para ingresso no pátio 1. Livre táxi, chamar para ingresso no pátio 1, 5445. Ocean 6213. Ocean 6213, radar contact no departure, flight level 340 Dial Departure. 340 Dial Departure, request flying Leda position, Ocean 6213. Clear 6243. Flying Leda 6213. 35445, visão com Embraer da Azul, no táxi? Afirmo. Vai segui-lo como número 2 até o ponto de espera. Acho uma torre 118, decimal 6, ajuste no 0 no 5, tenha um bom dia. Seguindo azul como número 2, estou na torre 86. Obrigado, bom dia. O gol no 962, vai dar passagem no táxi Embraer da Azul e a TR da Trip, após ingresso via Juliette para o gate 09. Via Juliette para o 09, depois do Trip. Azul 476, chame torre, 1 na noite, decimal 6. 76, 4076. Whisky Quebec Hotel, vai manter posição, aguarda parqueamento de Boeing da Gol no gate 9. Assim o parqueamento do Gol, prossegue cruzamento do pátio 1 e após India e Alpha, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, configurando 1 no 8, decimal 6, torre, e o ajuste 1 no 0 no 5. Whisky Kilo Whisky Quebec Hotel. Cliente, sua base atrás, estado de alvo com o Boeing da Gol, atrás do parqueamento do mesmo, está autorizado para subir e a ideal considera sem dúvida, e o Luiz de nossa vida. São 3290, autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 050, que é negar no 016. Desce até o 050, estado no 016, ainda não hoje, estado no 016. É, perdeu contato com o Recife, possibilidade de voar direto do Nuno? Autorizada ETAP 3290. Direto ETAP, obrigado. Então, 3144, chame torre, 118, decima 6. 18,6, 3144. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, decolou, cruza 1500. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba para nível de 180, autorizado, vai direto Leda. Autorizado, curvar à direita, direto Leda, subindo para 180, 4463 da azul. Confirme? Romeu Oscar, pronto, copy. Quilo Romeu Oscar para Cirilo, no meu país autorizado, decola da pistola 7 com primeira curva direita no corredor, nos corredores Axé e Caixa Pregos. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 0153, Quilo Romeu Oscar. 25, decimal 1, no Atena, 133, decimal 25. 1251, 13325, Ocean 6313. Para acionamento táxi, torre 1 no 8, decimal 6. Uma boa tarde. 3290, direto do 1-2007, que é negar no 0, 1-6, apresentação em LS Express. Direto Duna, desce até 2000, autorizado o IRS X-Ray no 06, tá 3290. Comodoro, boa tarde, 40, continua livrou no 0. Azul 4076, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Papá Romeu, Romeu Escabrava, prossiga. Escabrava, decolou de Serra de Aguim, depois encontrou o grupo Zulu de Armação. Está mantendo 500 pés, com 4 a bordo, pode colocar, é o 0165, Romeu Escabrava. Papá Romeu, Romeu Escabrava, está autorizado mais direto o destino, mantendo 500 pés, que é na Gama 096, reposte na visual com local de pouso. Bravo. Veralfa, mantenha 1500 pés no coro Veracruz, Japão, Paripa, que negar no 0, no 6. Quatro zero sete meia, ingresso via Juliette para o gate 08. Juliette 08. Carajá, 18, acena identificação. Carajá 18, contato radar 5566 Sudoeste Salvador, foi na proa de Conde, mantendo o nível de voo 090. Solo Salvador, boa tarde, eu vou no 454, seguinte as informações do cliente 400 com da Copa. Vai esperar com a P-Guarda, Juliette, como é que aquilo? Como 454 para Confins, pronto, cópia? Pronto, vou no 454. Como 454 para Confins, nível 360, autorizado via Pesulo 16. Decolagem da Pistoma 0 com primeira curva direita na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, 120.8, Torre 118.6, aciona 5532, gol no 454. Autorizado 330, atento no 1, decola no 0 da Euleda 3. Controle 208.886, responde 632, gol no 454. Gol no 454, correto, e pronto para pushback de saneamento. Vai chamar, gol no 454. Juliette Quebec, Chilo, pronto, cópia. Juliette Quebec Kilo, Veracruz, no meu pé, decolou da pistola 7 com primeira curva direita, corredor Axé. Controle Salvador 1208, torre 118, decimal 6, aciona 0127, Juliette Quebec Kilo. 45. Seu controle? Trip 5445. 5445, contato radar, suba para nível de voo 190, saída PUCA. Bom, já o perfil da PUF, 5445. Juliette Quebec Kilo para acionamento táxi, torre 18, decimal 6. Uma boa tarde. Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Tango. Já tá acionado? Sim, direcionamento time para táxi, Charlie Alfa Tango. No 864, puxa acionamento no botão 5. 864, autorizado chame táxi. Chama táxi, 864. Sério, boa tarde, aqui é o Lomeacho. O Lomeacho, prossiga. Decolando a manchete, solicito voar 2500 direto morro e após pro de Serra Indião amanhã em dia. Baixa W de frequência coordenação. Quilo Romeo Oscar, autorizado 2.500 pés direto do destino. 2.500, obrigado, Romeo Oscar. Controle de Salvador, Serra Massado, Papatango, Isque, Quebec. Papatango, Isque, Quebec. Hotel, contato radar. Suba para nível de voo 400, autorizado vai direto Leda. 400, direto Leda, Leda. Guarulhos, aguarde 4 minutos. Escuta, 1967, por gentileza, confirme qual a rota que tem no planejamento do senhor? A rota é Upperzulu 10, Smap, DCT Awake, DCT mais India Alpha, Upperzulu 44, e acabando na posição Silva, 90 India acima de Alpha. Sim, chegou no 1167, pronto, cópia. Manda. O 1167 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Upperzulu 10 até Smap após conforme a rota do plano de voo, decolagem da 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle Salvador, 120.8, torre 18.6, aciona 5513, voo no 1167. Autorizado, Guarulhos, 360, Upperzulu 10, Smap conforme, decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 308, 862, 5513, transponder voo no 1167. Correto, chame para posicionamento, gol no 167. Já chamo, gol no 167. Táxi 1864, tem 1906, alternando Salvador, com 2 horas e 15. 1864, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 9, confirmando 118, decimal 6, ajuste 10, 5, uma boa tarde. E a Índia, 286, ponto de espera, boa tarde, senhorita, bom domingo. 8.6, então, obrigado. carro meu e sai a fatão. Me toma o tráfego. À sua esquerda, 11 horas, 6 milhas, na proa da rotatória, mantendo 1.500 pés, é o Papa Romeu de November Alpha. Gente, do onde é November Alpha, está agora próximo a Paripe, o Tchalefa Tango. Índia November Alpha, informa o tráfego à sua direita, 1 hora, 6 milhas, no rumo noroeste, mantendo 1 no meu pés, é o Tchalefa Tango. Qual a visão com o Tchalefa Tango, Índia November Alpha? Negativo, Índia November Alpha. Tráfego agora, está na posição de 12 horas e 1 milha. Qual a visão com o tráfego, Índia November Alpha? Índia November Alpha, chame torre, 1 na noite, décima meia. 1:30, tráfego, Índia November Alpha. Tango, uísque, Quebec Hotel, chame centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 1251, 1:33:25, Força Aérea 8735, 4 milhas para Conde. Serviço radar terminado, mantenha nível de voo 050. Chame o controle da Caju, frequência no 20 decimal 3. Autorizado, chame táxi, segundo 167. Autorizado, 167. Santa 3210, tá livrando. Boa tarde. Boa tarde, Santa 3290. Táxi via Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette para o 02, tá 3290. Salvador é o gol no 4-4, no 11, para prospect na... O gol 1-4-5-4, podendo que a equipe de solo, o tráfego da companhia já iniciou no 10, após o táxi do aeronave da companhia, tem livre pushback e chame para o táxi, gol no 4-5-4. Vai condenar e chame para o táxi, após ele. Confirme ou instruções de táxi para o TAN 3290? Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, obrigado. tarde, gol no 864, Puka. Gol no 864, contato o radar de decolagem, suba para nível de voo 370, foi direto Jamo. Direto Jamo 370, 864. Trip 5445. Tipo 5445, não estou tendo contato com o Centro Recife. Felicito que o senhor tente contato com o mesmo 126 decimal 85 para informar o nível final 150 e retorne a frequência do controle Salvador. 126 depois retorno para Salvador, 5445. Cupê, tipo 5445. Então, eu não estou retorno para Salvador. Excelente, eu informar o Centro Recife que eu não estou conseguindo contato. A frequência de Recife no 126.85. Tá bom, obrigado. Aquilo passou para o Navarra. Flecha daquilo e frequência para coordenação. Ah, estou com feliz. Obrigado, 167, táxi Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, Torre 18, decimal 95, ajuste 10. 1-5, boa tarde. Confirmando a frequência da torre? Confirmando 1-18 decimal 6, retificando, 1-18-6. Ah, 1-18-6-2, autorizado para a parte de alfa, 1000, obrigado, seu bom. Torcida 5445. Parecido, vamos várias chamadas. A frequência aqui 12685, mas o centro do Recife não nos respondeu. É, trip 5445, eu solicito que tente na frequência 134 decimal 5 e 1260. 1345 1260, já volto para você. Traz 5445. Bom, 867 para Brasília, nível 360 autorizado, via upper do Lu 17. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 6. Aciona 5542 com 1867. 360 Brasília, preso no 17, decola da 10, perto da direita, na Arbor, transição Elefa, 1208 controle, 862 de ação, e aí aciona 542, gol no 867. O gol no 867 correto, chame pronto para puxar o acionamento. Vai botar o gato. 5445 na escuta. Salvador é o gol no 4-4 para o Santos, PLB 8-2, 3 horas e 15 minutos, Volo 454, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera no 0, estou ouvindo no 8, decimal 6, ajuste no 0, no 5. Uma boa tarde. Pátio 1, ponto de espera no 0, 8-6, Volo no 4, uma boa tarde. Tem o 445 na escuta do controle? Boa noite, 64. Sim, boa noite, 64. Tirando confirma as frequências do Brasil Recife? Boa noite, 64. Eu falo que eu não estou em contato com o Recife. As frequências são